Estás a funcionar? Espero que sim. Pronto, basicamente, primeiro tudo obrigado pela disponibilidade. Nada. Depois era... isto foi tudo uma grande coincidência, pronto. No momento em que a vossa banda vem aqui a Munique, a Carminho também vem, dia 9 de maio. É um bocadinho espaçado, mas... E foi no momento em que eu vi um vídeo que vocês fizeram do dueto. Acho que foi para o Ótimo, já qualquer coisa. Foi. Ok, mas cidade. Já foi há algum tempo, não foi para já, agora? Há 2 anos, sim. Ah, ok. Entretanto, fizemos outro, o caminho também apareceu, mas não era esse vídeo. Ok. Sim. Mas tem alguma coisa a ver com o produtor que sugeriu que vocês fizessem algo ou aconteceu? Não, foi exatamente uma empresa de publicidade que veio, apareceu com um conceito que eram duetos improváveis. Ah, okay. E juntaram alguns artistas que eles considerariam. Cujos duetos eram improváveis, que não iriam acontecer. Ninguém iria imaginar. Okay. E acontece que nós pegámos a música dos Beatles, All Together Now, fizemos uma espécie de falo meets metal, e foi o que se tornou mais viral. Okay. Nossa, de Carminho, pronto, e a partir daí as pessoas nunca mais se esqueceram, não é? Não é uma canção, não vai estar nos nossos álbuns. Carminho tem a vida dela, nós temos a nossa. Sim. Mas foi engraçado, aconteceu naquele momento. Foi um bocado espontâneo. Nós só conhecíamos a Carminho, pronto. Ela é recente, não é? De ouvir falar, etc. E foi ótimo, foi uma bacana. Gravámos aquilo ultimamente e as pessoas adoraram, até pediram para a gente gravar aquilo a sério. Espetáculo! Mas não vai acontecer. Espetáculo! Ok, vocês já estão há 20 anos na estrada, não é? Sim. 20 anos. Eu digo vocês porque a banda sofreu algumas alterações, claro. Não é? Ainda te identificas com a EP que. Deu The Aspect of the Moonspell, portanto, ainda quando olhando 20 anos para trás, e tentar que isto seja um bocadinho mais curto, mas era olhando para trás, há 20 anos atrás, lembras-te do que sentias, do que ouvias e reveste naquilo que foi feito na altura? Lembro-me tudo e revejo-me em tudo, porque sei perfeitamente, não sabia na altura, sei agora, que todos os passos são de veras importantes para uma banda. E o nosso início, como todas as bandas portuguesas, foi um bocadinho atribulado. Encontrar o nosso público, verificar que ele não estava em Portugal, ou pelo menos que não era por aí que nós deveríamos ir. A própria gravação no estúdio, super atribulada, nada profissional. Uhum. Portanto, gravar esse disco, o Under the Moonspell, especialmente em Portugal, também nos deu um bocado uma noção do que é que nos esperava em Portugal. E o que nos esperava em Portugal não era nada. E como tal, nós... decidimos começar a gravar na Alemanha, sempre movemos a nossa banda internacionalmente, nunca descurando a parte nacional. Quando é que tiveram essa consciência que Portugal não era para vós em termos de mercado? Ou de quando formámos a banda. Formaram a banda. Em 92, sim. Ok. Porque depois, logo o segundo álbum, vieram gravar a Alemanha, não é? Sim, sim. Exato. Nós nunca mais gravámos nada em Portugal. Não é que haja bons que não haja bons estúdios, não haja bons produtores. Dentro do metal é difícil arranjar alguém que... tenha experiência para trabalhar connosco, ou mais do que nós, e sem dúvida que há uma cena exterior muito intensa, muito forte, muito construída com pés e cabeça, não só os estúdios, como os mídia, os próprios fãs. As coisas melhoraram muito nós para Portugal, à custa de muito esforço e à custa também de nunca nos deixarmos abater um certo preconceito que tínhamos por ser uma banda de heavy metal, por ir a sítios que as outras bandas não tinham ido, por tocarmos nas queimas das fitas, por fazermos os coliseus, etc. Sim. Foi um processo um bocadinho longo e difícil, mas também que nos granjeou um respeito como se calhar nenhuma outra banda tem em Portugal, porque nós adoramos Portugal, foi dos países que melhores coisas fizemos, dos países onde os nossos discos vendem mais hoje em dia, curiosamente. Não foi assim ao início, de certeza, não é? Não foi assim, as pessoas também precisavam de preparar, mas não é só connosco, é com os cientistas, é com os escritores, é com os atletas também. É uma coisa estranha que as pessoas têm que se preparar para Portugal. Há muitas pessoas que ficam por aí, exatamente. Não conseguem sair daquele meio pequeno, do disco que disse, etc. Mas muito bem, nunca ligaram... nada a isso, mesmo dentro da nossa própria cena, havia muita maledicência, muita discordância com o que nós fazíamos, mas a vida é nossa, a carreira é nossa, sempre fizemos o que é um bocadinho, fizemos. O que vem de lá de fora é melhor do que temos cá, mas é preciso lá para fora, que é para depois. uma questão, desculpa interromper-te só. O segundo álbum é o Irreligious. Sim, o segundo álbum. Eu confesso que não conheço a banda, nem os temas, estive a pesquisar agora um bocadinho, estive com o Daniel, tivemos um bocadinho a ver. Porquê é que se chamou Irreligious ao segundo álbum? que é uma coisa de ateus, uma coisa antilógica, satã, não sei. Só para mim, não, curiosidade. Nada disso. O Religious até foi um nome que apresentou uns mundos muito mais góticos e que correu super bem na Alemanha. Mas não é propriamente um statement contra a religião ou a favor de forças ocultas. Nós sempre entendemos isso também como uma parte da nossa música, o facto de não sermos uma banda católica, o facto de escrevermos letras que são críticas, mas também porque faz parte da nossa filosofia, da nossa vida, das nossas crenças, e continuamos a acreditar que um mundo sem religião poderia ser um mundo melhor. É isso que nós acreditamos e está mais provado. Hoje em dia, não tanto com o catolicismo, mas essencialmente com algum aproveitamento do islamismo, as coisas tornaram-se muito mais perigosas. Portanto, o Irreligious é a nossa mensagem de sempre, que não há Deus senão o homem, e que nós, de alguma forma, perdemos o controle de coisas que criámos para nos manifestarmos, para nos identificarmos, para termos um conforto ou para termos um objetivo. É mais por aí a filosofia do municipal. Boa, ok, obrigado. O que é que eu queria perguntar mais? Como é que foi a gravação desse álbum na Alemanha? Foi em que cidade? Desse álbum? Sim. Nós gravámos vários álbuns em Hagen, ao pé de Dortmund, na zona do Ruhrgebiet. A nossa editora também era de lá, portanto nós sempre tivemos imensos contactos com a Alemanha. Gravámos... Mas vocês falam alemão? Não. Não. só sei pedir comida e algumas coisas. Não, por acaso tenho pena, foi uma língua que eu nunca me dediquei. O Pedro fala alemão, o Pedro está ali, o nosso teclista, porque também viveu algum tempo em Heidelberg. Ok. Mas sim, nós costumamos dizer que não falamos muitas línguas, mas acabamos por falar todas, porque sempre tem a mensagem sempre nos entendemos. Mas sim, sempre tivemos, trabalhamos com... tivemos sempre muita gente na Alemanha a trabalhar connosco. A nossa editora era de Dortmund, o nosso estúdio era de Hagen. Tocámos nas cidades todas que possas lembrar da Alemanha. Não estou só a dizer as principais, o Munique. Perguntei ao portador quantas vezes é que vieram a Munique, já não sabes dizer. Não sei dizer. Viemos muitas vezes a Munique, sempre uma cidade que nos apoiou muito também, mas também já estivemos em Bischofswerda, já estivemos em Schweinfurt, já tivemos Kaiserslautern. E há diferenças no público da Alemanha? Não sei, se consegues ver diferenças. Há diferenças, tal como há em Portugal. Mas eu acredito que os alemães, pronto, são um povo que nós julgamos muito depressa, ainda por cima, por causa agora destas circunstâncias europeias. Mas nós sempre tivemos um grande público na Alemanha, um público até muito participativo, muito emotivo. Podem não mandar a casa abaixo e sei lá o que é que as pessoas querem fazer de vez em quando ao som da nossa música, mas foi um público que nos apoiou muito. Há zonas na Alemanha que somos bastante fortes. Às horas somos uma banda mais mediana, digamos assim, mas não me lembro de ter nenhuma reação má na Alemanha. Okay. Pelo contrário, sim, tivemos reações espetaculares na Alemanha. Okay. E as outras bandas dizem, vamos para a Alemanha, vai ser deprimente, o público é isto, o público é aquilo. E sinceramente não aconteceu, não ainda bem. Sim. Mas entre Munique e Dortmund, ou Schwein, qualquer coisa, as suficientes diferenças dos públicos? Claro que sim, como em Portugal, que é um país tão pequeno, vamos ficar a Torres Vedras ou Abrantes, as pessoas já são diferentes das de Lisboa, ou das Caldas da Rainha. E depois com as comunidades portuguesas, existe alguma ligação, existe algo que vocês sentem? Eu acredito que haja sempre uma franja de malta que emigra, uma segunda geração que conseguiu ouvir por... Exatamente por aí. Não havia qualquer espécie de laços entre nós e a comunidade portuguesa. Nós somos, e continuamos a ser, uma banda que toca para estrangeiros, portanto, para habitantes desse país. E o que eu verifico, havia excepcionalmente algumas pessoas que apareciam na Suíça, no Luxemburgo, quando nós também lá tocávamos, em França, em Paris, claro. Mas quando nós, aí há 3, 4 anos esta parte, há muito mais portugueses nos nossos concertos. Não estou a falar dos portugueses da geração dos nossos pais, estou a falar dos portugueses da nossa geração ou de uma geração posterior. Porque realmente eles fizeram exatamente o que o Primeiro-Ministro nos pediu e emigraram. Houve muita gente que emigrou e gente que assistiu um bocado ao desenvolvimento dos Municipal, ao lançamento do Irreligious, gente que nos viu no Coliseu, gente que nos viu aqui, gente que nos viu ali. E agora não tem havido um concerto, não tem havido portugueses. E jovens, mais jovens. Por exemplo, ontem estavam imensos portugueses. Em Hamburgo também imensos portugueses. Hoje vão estar alguns também. Sim. E claro que se calhar o grande fatia dos portugueses está guardado para Paris, para Londres, Vevey, na Suíça, que é uma cidade que é quase como ir a Portugal, já tivemos a tocar, Luxemburgo. Sim, hoje em dia há mais gente, e para nós é ótimo, porque toda a gente dizia, tocar para as comunidades é mau. Se calhar é mau para as bandas que tocam para pessoas que nunca os ouviram na vida, né? E que gostam é do Tony e não querem ouvir mais nada, o que é péssimo. Sim. Agora, existe outras pessoas que também estão cá, está pela vida, gostam de rock, gostam de heavy metal, gostam de música mais alternativa. Essa e são foi uma das razões de eu pedir esta entrevista, que foi exatamente, pelo menos como eu vejo a comunidade aqui em Munique, portanto temos as referências, a identidade das pessoas que vêm para aqui, não é? E temos uma franja que eu acho que é muito importante, está meio perdida, entre aspas, porque... Gosta do Cristiano Ronaldo ou não, mas que é uma pessoa que não é bem adorada na Alemanha. Depois há sempre um registro de Tony Carreira também, que tem a sua franja, mas não há nada mais. Há ali um vazio muito grande. E que mensagem que pode dar uma terceira geração de identidade quando estão perdidos? Quer dizer, vocês... É uma questão complexa. Já há que haver informação de que há alternativas. Eu não tenho nada contra o Tony Carreira, nem a favor, pronto, não é um artista que eu sigo ou que admire, mas de vez em quando não se fala de mais nada. Eu acho que isso é sempre o mal dos portugueses. Os portugueses arranjam duas ou três pessoas, sazonalmente, que duram 10 anos a falar deles, depois arranjam outra. Eu acho que nós temos que fazer portugueses, a viver em Portugal ou não, é um bocado desenfiarmos a cabeça da terra e ver que Portugal, quer a gente quer não, é um país moderno, é um país com as suas dificuldades, claro, com as suas crises, que leva as pessoas a emigrarem, que é o principal fator de imigração em Portugal, é a crise e não a aventura ou querer ir para outro lado. Exato. Interesse ou amor, não, é mesmo uma questão económica. E o que eu lamento como músico é nós fazemos tanta coisa, nós tocamos mais que qualquer outra banda portuguesa cá fora. Podem juntar as turnés todas. E tens noção do teu impacto pedagógico, ou de referência de identidade, ou pelo menos dessa abertura de mentalidades? Não te preocupas muito com isso e as coisas acontecem? Preocupo-me em prestar um bom serviço com os Municipal. Preocupo-me em que as pessoas saibam que Portugal... não é só música ligeira, ou pimba, ou romântica, ou fado. Isso preocupa, mas também sei que as pessoas que realmente gostam de nós e que nos seguem, e que independentemente de terem mudado de país, continuam-nos a seguir e com tal vez esse acréscimo nos nossos concertos. O que é ótimo, porque são exatamente essas pessoas que vão levar as notícias à comunidade, não os nossos mídias, não o nosso Facebook, não os nossos feitos. Sabe lá, um imigrante em Dortmund, que nós acabámos de entrar para o 39º, no top alemão. Se calhar se fosse a Carminho ou se fosse o Tony Carreira, as pessoas saberiam disso. Portanto, Portugal... As pessoas que estão no poder de falar e de informar são pessoas extremamente preconceituosas, na minha opinião. São pessoas que veem as coisas não como elas são, mas que veem as coisas como um Portugal que querem que seja. Um Portugal lindo do fado, dos artistas que não são perigosos, que não fazem rock, que não têm cabelo comprido. E nós somos exatamente a antítese disso. E somos cão ou mais populares do que esses artistas, ainda por cima numa comunidade jovem, porque são estas pessoas que são ativas na sociedade, são essas pessoas que compram os nossos discos, são essas pessoas que vão aos nossos concertos. Portanto, é só uma questão de informar, exatamente para acabar com esse preconceito. Okay. Em Portugal é exatamente a mesma coisa, nós temos de nos esforçar para estar nos mídias, temos que planear muito, temos de fazer coisas com muita qualidade e com muito impacto, enquanto que há artistas que, sei lá, se despenteiam e estão nos mídias. Okay. Portugal sempre foi um país extremamente desequilibrado nesse aspecto. Sim, muito assimétrico. E, portanto, deixando o passado, agora o presente, extinto, não é? Esta é a turnê de promoção. O que é que esperas? Qual é a tua motivação? É o prazer que tens em tocar também, mas qual é que é a motivação deste álbum? O prazer que temos em tocar é, sem dúvida, aquilo que nos mantém vivos e que nos mantém a gostar do que fazemos. Nós somos pessoas que também já estamos muito habituados a fazer turnés, não é? Fazemos isto há 20 anos. E sabemos que este álbum está a ter resultados fantásticos. Foi um álbum que nós escrevemos com o intuito também de expandir a nossa música, de fazer algo mais maduro, aproveitando também toda a experiência, a idade e a maturidade que a banda tem. Foi um álbum um bocadinho arriscado, não foi um álbum como os outros, é um álbum um bocadinho diferente, mas que tem encantado quase toda a gente, os nossos fãs. Todas as noites aparece mais gente. Todos os dias há mais uma notícia muito boa acerca do nosso disco. Claro que isto nos influencia para fazer mais e melhor, e tentarmos mais, porque, na verdade, o grande mal sempre também dos portugueses é chegarem a um sítio e pensarem que é o que está conquistado e depois verificar que não é isso. Como é que vocês reinventam? Porque eu próprio tenho isto com as minhas coisas que eu faço. Como é que eu não me aborreço de mim? Como é que eu me reinvento? Também tenho que pegar as minhas rendas, claro. Também tenho que fazer uma série de coisas, não é? Como é que vocês reinventam? Ou como é que foi essa abertura, essa expansão arriscada? Não é um grande segredo. Eu acho que a criatividade nos Municipal é o fator que une a banda. Entre todos os fatores, o que nós gostamos mais de fazer juntos e aquilo que realmente nos faz passar por todo o sacrifício imaginário é o facto de podermos fazer música, podemos gravá-la e nos podemos desafiar. E quando é assim, temos uma vida tão intensa, ouvimos tanta música, lemos tanto, encaramos a inspiração como algo que pode acontecer a qualquer altura e não como uma coisa programada de, ok, já passaram 2 anos do disco, agora vamos fazer outro disco. Nós nunca nos gerimos assim. Pode ser um bocadinho mais caótico, mas sempre houve material, sempre houve interesse e sempre houve um esforço também para começarmos a escrever um disco e acabá-lo. Portanto, nunca, sinceramente, não me lembro de ter um problema em nos reinventarmos ou de continuarmos isto. As coisas acontecem de acordo com... Sim, acontece. Somos uma banda, é isto que a gente faz. Se não o fizéssemos, aí sim é que essa pergunta faria sentido. Mas para os Municipal nunca tivemos nenhum problema em arranjar material novo e arriscar e experimentar. Como todas as bandas, houve pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram, depende. Mas nós, por exemplo, com o Extinct sabíamos perfeitamente que era um álbum muito especial. E os nossos fãs, um bocado também são feitos um bocado à nossa imagem, não é? Sim. E sabíamos que eles também provavelmente iriam gostar muito. Nada nos tinha preparado, ainda há muito trabalho pela frente, mas, por exemplo, desta vez entrámos em 7 tops europeus. Sim. Que é uma coisa que eu acho que, por exemplo, Tony Carreira não faz. Sim, 7 tops estão vocês neste momento? Uau, fantástico. Nem sempre em primeiro lugar, tivemos em primeiro lugar em Portugal, agora estamos a disputar o lugar com a Madonna. Mas tivemos entradas fabulosas para o top da Suíça, para o 32º, para o top alemão, para o 39º, para o top finlandês, com o 32º, número 13 no top independente. Então, estamos a falar de países que as pessoas compram muita música ainda, são vendas reais, e é ótimo para nós. Acabámos de tocar na Bélgica e subimos também 2 posições no top. Quanto ao conto, é o que é, não fizemos a banda para estar nos tops, exato, mas diz que o metálico, o gótico faz parte dos tops, porque vende, também lá está. Uma pergunta totalmente fora. Eu estive em Nova Iorque na semana passada, lá de férias, e aquilo é uma cidade de jazz para mim. Pronto, eu gosto muito de jazz. E eu estava muito contente porque em Munique eu tenho 3 ou 4 sítios por noite onde há diferentes concertos de jazz. Pronto, que se arrisca alguma coisa, não é muito rotineiro. Mas eu cheguei a uma cidade que tem um Portugal numa ilha, e efetivamente eu abro a página do jornal e tenho 38 concertos para uma noite morta, que era uma terça-feira à noite. Existe um sítio desses para os Municipal? Um sítio onde vocês, ideal, vocês gostassem de estar e ver todas as noites concertos que vos dissessem mais relativamente ao vosso estilo musical? Existe algum sítio desses? Claro, existe, por exemplo, Berlim, que não tivemos ontem. Sim. Que tem sempre imensos concertos de bandas que a gente gosta. Lisboa e Porto já vão tendo concertos também. Há muita coisa hipster hoje em dia, Portugal está nessa fase. Não há uma verdadeira sala de espetáculos, como, por exemplo, haverá aqui em Munique, já toquei aqui pelo menos em 5 ou 6 salas excelentes, e isso é um grande problema. Em Portugal, uma sala que dê para 1.000, 2.000 pessoas, sim, possa também ter uma programação mais open-minded. E mais roqueira até, porque sítio espafado e tudo lá, sim, qualquer, falha, qualquer sítio. Sim, mas eu também te digo, acho que se nós mudássemos de Portugal, nós tínhamos muitos convites para vir morar para a Alemanha, para a zona de Dortmund, e faria todo o sentido naquela altura, porque estávamos mais perto da ação, mais perto dos players, sim, por assim dizer. Mas nós temos medo de perder o nosso mojo, e o nosso mojo, sem dúvida, com todos os defeitos, está em Portugal. Okay. É lá que nós temos de viver, é lá que nos identificamos, claro que somos contra muita coisa, claro que pensamos como qualquer português, temos uma opinião crítica sobre o país, portanto gostávamos que isso acontecesse no nosso país. Eu não moro muito longe de um centro do Olga Cadaval, em Sintra, não tenho muito tempo para ir a concertos, sim, mas há sempre uma boa programação, há sempre pessoas a fazer coisas interessantes. Okay. Em Portugal, claro que não vais ter 38 concertos. Sim, não, só de jazz, e fiquei sim, completamente... Como Nova York é um caso completamente... Já lá tocaram? Já lá tocaram? Já, várias vezes. E que tal? Tem uma onda muito grunge também, muito... É bom. Ótimo, não, tem Nova York tem tudo, não é? Alberga tudo, rock, metal, black metal, punk, sim. Há sempre as coisas, sítios muito míticos, nós tocámos, sei lá, no L'Amour, em Brooklyn, tocámos... no Gramercy Theatre, que agora temos tocado estas últimas vezes, já tocámos no Roseland Ballroom, já tocámos, sei lá, no Irving Plaza, já tocámos mais de 10 vezes em Nova York, e é um dos sítios melhores para nós tocarmos nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país muito grande, e vale a pena muito tocar as cidades, Nova York, Chicago, também no Canadá, Montreal, Toronto, são os nossos pontos fortes. Okay. Lá está, é sempre um processo em construção, mas sim, em Nova Iorque já tocámos. Okay. Aliás, vamos lá tocar agora no dia 15 de maio. Vale, ok. E o futuro? Para já viver o presente, não é? Mas sim, sim. Há ideias? Muitas ideias. Nós este ano vamos dedicá-lo todo à digressão. Não vamos fazer nada novo a nível musical. Vamos acabar esta digressão europeia, que ainda agora começou. Amanhã vamos ir à Alemanha, vamos para a Suíça, França, Espanha, Portugal, Luxemburgo. Sim. Vamos acabar a turnê na Alemanha, mas ainda temos uma passagem por Londres. Depois vamos estar alguns dias em Portugal, só mesmo para ver a família, e vamos começar a nossa turnê norte-americana, começa na cidade do México. Sim. E acaba em Georgia, na Atlanta, portanto vamos da cidade do México, vamos voar para o Texas, vamos fazer coast to coast, inclusivamente com várias datas no Canadá. Depois, quando regressarmos, provavelmente, isso ainda estamos a decidir, mas teremos uma segunda parte de uma turnê europeia, já está a ser marcada, não está confirmada, que nos vai levar mais aos países escandinavos, leste da Europa, Rússia, provavelmente acabará na China, como o ano passado, tocámos a Sibéria e depois demos um saltinho até Beijing, ou Pequim. E isto tudo antes do fim do ano, ainda queremos ir à América Latina, Brasil, México, todo mundo, então. Sim, quase todo o mundo. Quase todo e mundo. África? África é muito legal. Estivemos em Marrocos, foi ótimo. E mais abaixo? E temos várias ofertas agora, ainda hoje recebi uma para ir à Angola. Sim. Vamos ver, não é? Como é que eu gostava imenso de ir à Angola tocar heavy metal. Não me interessa se vão apedrejar ou... Não me interessa mesmo, acho que até tenho um bom feeling. Vários da nossa equipa técnica, vários elementos já lá tiveram em Angola, e não é um país do rock. Sim, sim, é óbvio. É um país muito mais de outros estilos de música, mas acho que era giro esse contraste. Tivemos em Marrocos, foi um concerto excelente, em Casablanca, e agora a África é um país com, pronto, um continente complicado. Sim. Mas há diversos sítios que já se estão a abrir. Portanto, eu acho que se voltarmos à África, não vai ser em 2015, mas provavelmente em 2016, África do Sul. Sim, estava a pensar. Condições. É um sítio, pronto, um pouco mais moderno, exatamente, digamos assim. Outros países é completamente impossível. Sim, para já não é. Não, compre. Bem, e só uma mensagem para a comunidade portuguesa em Munique. Bem, tarde demais para virem ao concerto, mas já sabem, para o próximo. Não, só dizer que há muitas coisas em Portugal, e as pessoas sabem disso. Os filhos ouvem uma coisa, os pais ouvem outra. O que não é bom é nós só vermos uma coisa de Portugal. Acho que as pessoas deveriam, sem dúvida, gostando ou não, verificar quem está a fazer coisas, quem está a pôr Portugal no mapa, quem se esforça também, quem é verdadeiramente português, porque as pessoas nos Mundspell vão descobrir, ao contrário do que eles pensam, uma banda extremamente portuguesa, com muitos assuntos, com muita portugalidade, como se costuma dizer, mais ainda do que muitos artistas que cantam em português. Por isso, querem enviar um abraço e da próxima vez que estivermos em Munique, não se acanhem, venham ver o heavy metal português, de certeza que não vão se sentir desiludidos. Ok, muito obrigado então. Nada, obrigado. Obrigado. Talvez isto gravou alguma coisa. Não é de memória. É de memória, mas sim. Acho que tenho suficientes referências.